joga o cabelo. Ai, ai, ai. Joga esse bumbum. Joga esse bumbum. Joga esse bumbum. Joga esse bumbum no paredão. Portal do Arrocha. O doisinho estilizado. Neto Arrochadeira é top demais. Limpa o paredão e hoje ela vai jogar. Esse bumbum grandão, vem paredão. E hoje ela vai jogar. Esse bumbum grandão, vem paredão. E hoje ela vai jogar. Esse bumbum grandão, esse bumbum joga grandão. Maravilhosa. Joga esse bumbum no paredão. Joga esse bumbum no paredão. Joga esse bumbum. Joga esse bumbum no paredão. Joga esse bumbum. Joga esse bumbum. Joga esse bumbum. Ela joga o cabelo. Yeah.